cai em terra boa. É quando Cristo entra e abençoa o coração de qualquer pessoa, que alegremente abre o coração e a palavra deixa entrar então. E se você é esta pessoa, teu coração é uma terra boa. Terra boa é o coração do arrependido pecador, que anseia ver o que semeia, a mão cheia do semeador. Terra boa é o coração do arrependido pecador, que anseia ver o que semeia, a mão cheia do semeador. Terra boa pode ser o seu coração que o Senhor te deu. Sinta agora como ele bate ao ouvir a santa voz de Deus. Terra boa é o coração de todo aquele que permite então que a palavra do Senhor habite e frutifique no teu coração. Terra boa é o coração do arrependido pecador, que anseia pelo que semeia, a mão cheia do semeador. Terra boa é o coração do arrependido pecador, que anseia pelo que semeia, a mão cheia do semeador. Se a semente cai entre espinhos, sobre a pedra à beira do caminho, Jesus Cristo diz o que ocorre, não consegue dar raiz e morre. É comida pelo passarinho, sufocada pelos espinhos. Todavia, se a terra é boa, sementes brotam e Deus abençoa. Terra boa é o coração do arrependido pecador, que anseia pelo que semeia, a mão cheia do semeador. Terra boa é o coração do arrependido pecador, que anseia pelo que semeia, a mão cheia do semeador. Que anseia pelo que semeia, a mão cheia do semeador. Que anseia pelo que semeia, a mão cheia do semeador. A mão cheia do semeador.